Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E foi aprovada lá na Câmara Municipal, em primeira discussão, a questão do voto secreto, o fim do voto secreto no Legislativo, inclusive para processos de cassação. Um avanço, Lucas? Na verdade, não deixa de ser. Mas isso, na verdade, o Congresso passou lá na Câmara Federal, lá em Brasília, e no Senado, né? É uma tendência do resto dos legislativos brasileiros seguir a tendência lá do Congresso Nacional. Como caiu lá a votação secreta, agora vai todas as câmaras do Brasil, as assembleias do Brasil, seguirão no mesmo ritmo. Caiu aqui em Foz na primeira discussão, agora terá a segunda, a tendência é que passe. E isso faz com que todas as votações agora sejam abertas. O povo vai poder saber quem é aquele vereador sem vergonha que está votando contra os interesses do povo. É aberto, acabou aquela guritinha, aquele negócio escondidinho. Tendência nacional, estão seguindo o que aconteceu em Brasília. Isso é bom para a democracia. Presidente Dilma Rousseff estará hoje à noite aqui em Foz, Lucas? É, vai chegar em torno de 19 horas, nossa queridíssima, estimadíssima, aplaudidíssima, opa, aplaudidíssima eu não sei. Dilma Rousseff levou uma sonora vaia lá no Tocantins sexta-feira, na cidade de Araguaína, a principal cidade do Tocantins. Para quem não sabe, Tocantins é um estado que foi desmembrado. O estado de Goiás era muito grande, metade do norte de Goiás virou Tocantins. Ela esteve lá na sexta-feira, na entrega de Minha Casa Minha Vida, e de repente levou-lhe uma sonora vaia. E ficou lá desconcertado. E um fato curioso, Guilherme, é que até então a Dilma não sabia o que era vaia. E agora ela vem recebendo algumas vaias em alguns lugares que ela vai. Essa é a terceira vaia que ela já recebeu. Hoje ela vai estar aqui em Foz, às 19 horas. Ela vem, traz a tiracolo, a ex-ministra e atual senadora do PT, Gleisi Hoffmann. Vai vir junto, naturalmente, né? Precisa cacifar alguma coisa aí. A Gleisi é candidata ao governo do estado. Vai vir aqui para ser homenageada pelo sistema Fecomércio. O sistema Fecomércio, que é o sistema que agrega lá o sistema S chamado, né? Senai, Sesc. É isso. Hoje também serão homenageadas aí 23 mulheres aqui da região que se sobressaíram nas suas várias atividades. Que seja bem-vinda a nossa presidente da República, que não leve vaia. Até porque a iguaçuense não é dada esse tipo de coisa. Lucas, informações também a respeito da Fundação Cultural? Temos. Veja bem, aqui na cidade foi instituído o chamado Núcleo de Livreiros. É uma associação que fala pelos livreiros, né? Quando eu falo livreiros, são donos de livrarias. E também os sebos. Nós temos muitos chamados sebos aqui na cidade. E as livrarias, da qual a principal é a Cunda. Temos a tradicional Cunda, já tem mais de 30 anos, tem Manobel no shopping, enfim, tem o núcleo dos livreiros. E o que é que aconteceu, Guilherme? O ano passado houve uma série de acontecimentos inusitados que levaram com que o Observatório Social aqui da cidade pediu ao Ministério Público para investigar as contas do 9ª edição do Festival Internacional do Livro, que foi ano passado. Houve suspeita de irregularidades, pagamento do cachê do Tom Zé, aquilo que todo mundo sabe. Está lá no Ministério Público sendo investigado. E o promotor chamou todos os expositores, os livreiros, para ir lá depor também, porque houve denúncias de que livreiros pagaram pelo aluguel dos estandes, pagaram e não receberam nenhum documento, nem recibo, nem nada. Teve livreiro que pagou, o conceito embolsou o dinheiro e não teve documento nenhum para ser contabilizado. Enfim, uma série de denúncias e agora o núcleo das livrarias, junto com a CIF, o diretor da CIF, o Dimas, prepararam um ofício, assinaram e encaminharam essa carta ofício para a Fundação Cultural, atenção do senhor Alexandre Freire, dizendo que eles terão prazer em continuar participando do evento, mas com a condição que tudo seja feito com transparência, as claras e devidamente legalizado. Por exemplo, quem pagar através de uma conta bancária, os recibos, todos os documentos que forem emitidos pela Fundação Cultural tem que trazer lá o nome da entidade, né, no papel, e não é assim. tudo, tipo, arrumadinho. Aí, então, essa carta, se você que está me ouvindo tem interesse em ler o teor dessa carta, que foi remetida para a Fundação Cultural, você pode abrir o sítio www.hlucas.com.br, que a carta está lá publicada. Mas, em síntese, o que a carta traz em seu bojo é isso aí que eu estou falando, pedindo mais seriedade no trato com a coisa pública. É isso aí. E, para finalizar, eu queria dizer que quando aconteceram esses fatos, o ano passado, o Alexandre Freire ficou cai, não cai, né? Porque denúncias graves são denúncias que acabam afetando o dirigente. E o Alexandre Freire estava no bojo dessas denúncias. E ele ficou cai, não cai, vai ser exonado, não vai. Aí o prefeito Reni Pereira entendeu, segundo soube, de dizer, não, primeiro vamos apurar. E mandou o RH da prefeitura, ou seria o jurídico, abrir um procedimento administrativo para apurar. E até agora eu não vi resultado nenhum. Eu quero crer que as pessoas, os munícipes que pagam os impostos, estão aguardando saber o que, que aconteceu, né? Porque esse procedimento tem que chegar, ou tem que chegar no final e dizer, olha, o homem é inocente, o homem é culpado. Se ele for culpado, ele tem que ser exonerado a bem do serviço público. Se ele é inocente, ele continua. É assim que funciona, mas até agora ninguém falou mais nada. Eu quero crer que não tenha morrido na casca esse procedimento. Lucas, tivemos neste fim de semana mais uma apreensão de camarão na BR-277. Camarão que, não, digamos assim, não é um produto tradicional no contrabando aqui na fronteira, mas que nos últimos meses estamos com registro de várias e várias apreensões desse produto? É verdade, Guilherme. E é uma coisa séria, né? Porque a lei brasileira diz que alimento não se pode importar. Pode importar alimento de outros países, mas devidamente legalizado pela via legal. O que, que ocorre com o camarão? Esse camarão que está sendo comercializado na região, ele vem da costa chilena. A costa chilena ali no Pacífico é muito piscosa. E lá, esse camarão é pego lá, é um camarão grande, seria aquele camarão pistola descascado, e ele vem congelado aqui para Porto Iguaçu, na vizinha Argentina. E ali ele é vendido a preço de banana. Imagina você que esse camarão, domingo agora, estava sendo comercializado a R$ 22,00 o quilo. É um camarão muito barato, considerando os preços que é praticado no Brasil. Aqui no Brasil, esse camarão deve custar R$ 60, R$ 80,00. A Argentina vende por R$ 20, R$ 22,00, e tornou-se praxe, né, comerciantes da região e fora da região também, ir lá e comprar esse camarão para revender. Por exemplo, nesse final de semana, a PRF apreendeu 80 caixas de camarão, deste camarão, com 20 quilos cada uma. Isso nós estamos falando, então, em 1.600 quilos de camarão. E foi apreendido, agora vai ser dada a destinação certa. Então, é isso que está acontecendo. Agora, sabe-se que vários restaurantes aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, restaurantes sofisticados, talvez até hotéis, estão usando esse expediente de comprar o camarão barato lá, passa tranquilamente pela aduana, porque a aduana não tem praxe de revistar os carros, nesse sentido, quando vem de lá para cá, existe suspeita de que esse camarão esteja sendo vendido aqui nos restaurantes. Quem tem que verificar isso é a autoridade, eu não sou autoridade, apenas falo nesse microfone, mas a Vigilância Sanitária e demais autoridades é que deveriam ver isso. Foi isso que aconteceu, Guilherme. 1.600 quilos de camarão foram apreendidos. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu voltarei sim. Tenham todos um bom dia.